começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando mais uma vez com este programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora com muita música, muita alegria no seu rádio. Muito obrigado a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, enfim, todos vocês que compõem as equipes das emissoras parceiras, né? Tantas e tantas, são centenas, centenas, centenas de emissoras pelo Brasil inteiro exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Cada emissora tem o seu horário, né, de exibir o nosso programa. Portanto, a partir das 4, 5 horas da manhã até a 0 hora, nós estamos no ar aí pelo Brasil inteiro com o nosso programa Mundo Sertanejo. Audiência fantástica, graças a Deus, a cada dia, novos amigos, novos parceiros. Muito obrigado, viu? Vamos começar o programa com música bonita. Henrique Juliano convida todo mundo para dançar. Não tô valendo nada. Eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda torcida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai se confiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Ai, tô valendo nada, bicho. A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, bicho. Como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. João Neto, Frederico, como é que vocês vão fazer pra dar um perdido nessa mulher, hein? Henrique e Juliana, vai ser facinho demais, rapaz, é assim, ó. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Ah, tô valendo nada, vixe. A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe. Como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, tô valendo nada. A minha carne é fraca. Nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, tô valendo nada. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, tô valendo nada, vixe. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe. Como a minha carne anda fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Poliana Moura e a sua mamãe Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Elas não perdem o programa. Muito obrigado, viu? A mocinha também com o seu maridão aí não perde o programa. São amigos da Isa Torres, né? Não perde o programa. Muito obrigado. Audiência fantástica. A Márcia Farias, a Patrícia Maera, a Gorete Diogo. Meu amigo. Ô, Quinca! Meu amigo Quinca, cabra danado, né? Muito obrigado, Kinka. Um abraço a todos vocês aí, viu, de Santa Luzia. Minha querida Débora, em Bom Jardim, Minas Gerais. Meu amigo Francisco Evangelista, em Bom Jardim, no Estadão do Maranhão. É, são duas cidades bacanas em dois estados diferentes, né? Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Anderson Barbosa, Rádio Ideal FM. É, um abraço a todos vocês em Boituva, Estadão de São Paulo, viu? Minha querida Camila Oliveira, os amigos da Rádio Local FM, Mário Machado, Márcio Machado, todos vocês amigos aí de Lavras do Sul, ouvindo nosso programa pela Rádio Local FM. Muito obrigado. Valeu, Camila Oliveira, obrigado pela parceria. Um abraço a todos vocês aí, viu? Vamos em frente, quem canta bonito, Rio Negro e Solimões, Tô Por Aí. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri, em cada esquina aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Maravilha, maravilha, minha querida Maria Angélica em Rio Doce, Maria de Fátima, todos vocês amigos ouvintes da Rádio Doce Terra FM, muito obrigado pela parceria de vocês amigos da Rádio Doce Terra, exibindo o nosso programa. Minha querida Rose Campos em Campos Belo, Estadão de Goiás, a Patrícia Pereira em Montezuma, Minas Gerais, Tomberge, não perde o nosso programa, muito obrigado, viu? Vamos em frente no quadro ao som da viola de hoje, de Paulo e Paulino, cantam Amor de Primavera, a pedido do meu amigo Cido Bala, de Acreúna, ouvinte da Rádio Canadá FM. Muito obrigado a todos vocês, amigos da Rádio Canadá FM, exibindo o nosso programa aí em Acreúna, Estadão de Goiás. Minha querida Sirlene Vaz, todos da equipe da Rádio Satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês, viu? Cantão bonito de Paulo e Paulino, Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, meu amigo João Rodrigues, da Rádio Liberdade FM, em Sobralha, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Minha querida Zilma Ribeiro, em Santa Luzia do Paruá, muito obrigado pelo carinho. A Natales Gomes, da Cristal FM, Oliveira dos Brejinhos, muito obrigado pela parceria. Meu amigo Rochinha, o Helenaldo, a Sheila, a Aline, o Luciano, todos vocês amigos aí da Vanderlei FM, Vanderlei Estadão Sertão da Bahia exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? O Dailton Comunicador, os amigos da Super Rádio Atividade FM, em Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia. Também o meu amigo Adilson, aí Andustina, no Estadão da Bahia, Rádio Andustina FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A Gorete Pachal, em Zedoca, no Maranhão também, sempre interagindo comigo no Facebook, não perde o programa. Muito obrigado, viu? A Maria Eduarda Roldão, a Bruna Roldão, a Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês amigos de Vilhena, no Estadão de Rondônia, ouvintes da Vilhena FM, exibindo o nosso programa. Sérgio Reis canta, Casei Porque Bebi. Ô, compadre, você gosta de umas cachaça como eu? Aí toma cuidado, viu? Olha só o que aconteceu comigo. Minha mulher é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas quando ela acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebi, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Aí é bom acordar assim, né, compadre? Quando eu não bebo a coisa fica feia. No dia que eu não bebo, não dá pra encarar. Olho pra cara dela e chego a me arrupiar. Daí eu vou pro bar e bebo pra esquecer. Quando chego em casa encontro a Luísa Brunet. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô mão. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a virgem que bardou. Aí quem não gosta de tomar umas canas assim pra ver a Brigitte Bardot, hein, compadre? Oh, coisa boa! Um dia não bebi e tive que aguentar. Mas foi olhar pra ela e em seguida desmaiar. Ela pra me acordar me deu pinga de barril. Quando eu abri os olhos tava com a Miss Brasil. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a beijo que bardou. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a beijo que bardou. Compadre, quer saber? Vou beber mais uma. Maravilha, maravilha. Um abraço, meu amigo Célio Antônio, radialista de Brasília, da Rádio Nacional, para o Brasil inteiro. Célio Antônio, um abraço, viu? Muito obrigado pelo apoio, pela amizade e por ser também meu compadre, viu? Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Ed Machello, em Uberlândia, Minas Gerais, também ligado no nosso programa. Nonato Costa, em Cruzeiro do Sul. Nonato Costa comanda o programa Brasil Brega Show, de Cruzeiro do Sul para o Brasil inteiro. Um abraço, Nonato Costa, muito obrigado. Também vamos aí para Porto Walter, no Acre, Rádio Ocidental FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nilson Jackson, em São João do Paraíso, a Silvana Vitorino, Silvana Machado, a todos vocês, amigos dessa linda cidade. Aí, Nath Pereira, muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre, aí pela Paraíso FM, Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe, muito obrigado. O J. Neves canta O Sol das Manhãs. De volta esse amor para mim, e

Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Danila Rodrigues, em Abaeté, Minas Gerais. Rádio Atividade FM, exibindo o nosso programa aí em Abaeté. A todos vocês, amigos da equipe, a todos os nossos ouvintes, muito obrigado, viu? A Danila Rodrigues, um beijo para você. A minha querida Dilene Oliveira, em Taiobeiras, Minas Gerais. Meu amigo Peterson Fá, em Abaeté, também, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado. Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, São Paulo. Sucesso todos os dias, das 8 às 9 da manhã. Muito obrigado, viu? A todos da equipe da Rádio Cotia. Da Rádio Cotia, na Grande São Paulo também, exibindo o nosso programa. Um abraço também aos amigos da Rádio Paulista FM, também na Grande São Paulo, exibindo Mundo Sertanejo. A Joselice Oliveira, em Cícero Dantas, no Estadão da Bahia, ouvinte da Boqueirão FM. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Michel Teló canta Fugidinha. Vem comigo! Bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa especial que fica na dela, sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal. Tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei e sei o que devo fazer. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. O que? Na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa especial que fica na dela, sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal. Tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei e sei o que devo fazer. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois foge comigo. O jeito é o quê? Se você quer, o jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. Vai! Foge comigo! Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço, minha querida Lucimar Pinho, em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, ouvinte da Tropical FM. Meu amigo Reinaldo Rodrigues, da Difusora Web, em Piraju, São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo William Júnior, diretor da Rádio Cidade FM, do município de Itaiangá, Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vou cantar para vocês um dos grandes sucessos da minha carreira. Canta Diego Valadares, Me Dê Uma Chance.

que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. Eu só quero que ela lembre dos momentos mais bonitos. Esse sofrimento é meu e não vai ser dividido. Me ajude, amigo. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser. Yeah, yeah. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. A amo e sinto saudade. Essa é a pura verdade. A amo e sinto saudade. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar e vai ficando por aqui, né? Um abraço, meu amigo Edir Santos, Rádio Cidade de Campina Grande do Sul, no Paraná. Muito obrigado, viu, a todos da equipe. Valeu, Edir Santos, pela parceria. Muito obrigado. Minha querida Ana Santos, em Açailândia, Estadão do Maranhão, ouvinte da Marconi FM. A Silvana Castro, em Juara, no Estadão do Mato Grosso, ouvinte da Rádio Difusora AM. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Fafá Silvia, em São Paulo também. Aí, Fafá, muito obrigado, viu? Fafá Silvia, em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Manuel Raimundo, em Macapá, também não perde o nosso programa. Os amigos da Rádio Atrativa FM, muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um sucesso no seu rádio. Os nossos amigos de Brasília, Bruno e Marlon, encerram o programa cantando bonito. Novo sucesso, Short Vermelho. Tchau, Brasil. Fiquem com Deus. Tirar você da minha vida, mas não tem jeito não. Coloquei um outro alguém em seu lugar, foi pura ilusão. Não vou mais tentar te esquecer, eu não vou. Eu vou brigar é pra ganhar seu coração. E levo seu corpo bonito em frente ao espelho, sua pele bronzeada, molhada, seu sorte vermelho. Não dá pra esquecer, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão. Com a canção do silêncio na paz, ouço seu coração. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. Não consigo te esquecer, não dá. Pele bronzeada, molhada, seu short vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão. Com a canção do silêncio na paz, ouço seu coração. esquecer. Não dá, não dá. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.